Panorama Agrícola para 22 de janeiro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, um abraço para você da equipe do Panorama Agrícola. Hoje, 22 de janeiro, quarta-feira de lua cheia. Eu já cheguei de a cavalo pra... Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado é: pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos vão dar certo. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você ouve uma entrevista sobre a vindima da uva Goethe na região de Uruçanga. Dica do dia. Aumente o consumo de líquido ao longo do dia, preferencialmente água. A ingestão contínua de líquidos mantém o metabolismo em constante movimento, assim como a atividade das células corporais e o funcionamento do intestino. Não espere a sede. Se ela chegar, é sinal de que o corpo já está desidratado. É hora das notícias. A agricultura familiar fechou o ano passado com um recorde histórico no volume de contratação de crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O crédito disponibilizado para a agricultura familiar atingiu 18 bilhões e 600 milhões de reais, acima da previsão oficial de 18 bilhões de reais. E já para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014, de julho a novembro de 2013, o número de contratações do PRONAF foi 33% maior do que o registrado no Plano Safra da Agricultura Familiar de 2012-2013. Responsável por mais de 4.300.000 unidades produtivas, que correspondem a 84% do número de estabelecimentos rurais do Brasil, a agricultura familiar comemora este ano o Ano Internacional da Agricultura Familiar, instituído pela ONU, pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, o braço da agricultura e da alimentação da Organização das Nações Unidas. E aqui no Brasil, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, pretende lançar ainda neste mês de janeiro uma série de eventos que vão lembrar a agricultura familiar durante o ano de 2014. A indústria de abate e processamento de suínos da Cooper Central Aurora, de Joaçaba, no Meio Oeste, reiniciou as atividades no último dia 6 de janeiro, depois de um ano em obras de ampliação e modernização. A planta industrial aqui em Joaçaba, aqui em Santa Catarina, vai triplicar a capacidade industrial e a geração de produtos cárneos destinados para o mercado externo. A inauguração oficial, porém, está prevista para 15 de abril, quando a Aurora estará lembrando 45 anos. O abate inicial, agora em janeiro, é de apenas 200 animais por dia para ajustamento de equipamentos. Até o final de janeiro, esse ajustamento deverá ser efetuado e o abate passará para 1.500 suínos por dia. E em setembro, irá subir para 3.000 cabeças por dia. Confira a entrevista de hoje. Nosso contato é com a cidade de Uruçanga. Vamos conversar com o presidente da ProGoethe, o empresário Renato Damian. Vindima da uva Goethe, programada aí para 20 a 24 de janeiro. O que, que é a vindima, para o nosso ouvinte ter uma ideia geral, seu Renato? A vindima, ela é a colheita da uva, né? É o processo do que se colhe a uva e se vinifica, né? Já traz para a vinícola para ser processada, para ser transformado em vinho, né? A safra deste ano, qual a expectativa? Olha, a safra é boa. Tem, dentro dos vales, a gente tem cota de nível do mar de 50 metros até 550 metros. Isso faz com que já alguns começaram a colheita, mas o auge mesmo da colheita é a semana que vem. Estamos conversando com o presidente da Proguete, Renato Damian, com relação à indicação geográfica, desde que o Vale da Uva Goethe ganhou essa indicação geográfica, que avanço do ponto de vista social e econômico dá para se perceber aí na região de Uruçanga e Pedras Grandes, presidente? Olha, respondendo essa tua pergunta, me fez me lembrar de uma oficina que aconteceu ali na Ipagre, em Florianópolis, e nesse dia estava a Cléa, francesa, que trabalhava na Universidade Federal, ali ao lado, e ela disse que a indicação de procedência, avaliação, não é ano a ano, e sim de 10 em 10 anos. Justamente é uma coisa amorosa e que fica eternizada para os seus descendentes. O que nós percebemos agora é que a visitação, o chamamento, o apelo turístico é muito forte. Cada mês que passa a gente vê pessoas de distantes daqui dos vales da Uva Goethe vindo aqui a experimentar e a procura do vinho e da uva. Isso é muito gratificante. Eu posso te afirmar que há 10 anos atrás, Uruçanga era conhecida assim como um polo produtor de uva e vinho, mas não vinha direcionado ao experimentar o Goethe. E hoje as pessoas vêm para experimentar os vinhos e espumantes do Goethe. Portanto, é um saldo positivo da nossa indicação geográfica e a gente vê o interesse despertar pela mídia, porque é uma novidade. Os Vales da Uva Goethe é a primeira indicação geográfica de Santa Catarina, então é uma novidade e outras indicações virão. E faço votos que venha o mais rápido possível para fazer uma frente onde podemos divulgar, porque o consumidor final, pouco sabe o que é uma indicação geográfica. Então, quanto mais indicações houver em Santa Catarina, melhor para nós, das indicações geográficas, melhor para o estado de Santa Catarina. Em poucas palavras, como o senhor definiria, então, a indicação geográfica? É um saber fazer que acaba tendo uma marca, um registro para um determinado produto numa determinada região? Olha, isso também, o que tu acabou de falar, é verdade, mas a indicação geográfica é um produto único, que é particular e peculiar a uma região, é um produto que está há mais de 100 anos aqui, na nossa região, nos vales. O saber fazer é a parte, é a paisagem, é o microclima, é o terreno, é a parte cultural, é a tradição, é um somatório de informações científicas que foram depositadas junto ao INPI na certificação e que o reconhecimento de tudo isso que eu acabei de falar, de expor. O consumidor recebendo a garrafa com selo da indicação geográfica de procedência Vales da Uva Goethe, ele tem a certeza que ele está tomando um produto típico e único, diferenciado. Correto. Conversamos com o Renato Damian, presidente da Proguete, sobre a vindima da Uva Goethe na semana de 20 a 24 de janeiro em Uruçanga. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado, faz o trabalho render,